JCast. Dark Onyx. Olá. Lavendel. Oi. Cara, eu falei isso em off, mas eu vou repetir em on só pra reforçar a minha revolta. Os japoneses precisam aprender que o DS é um videogame portátil. Você tem que poder salvar a qualquer momento pra você poder parar de jogar. Porque você pode estar no ônibus, a bateria pode estar acabando, e aí você precisa salvar pra guardar ele, depois recarregar e continuar jogando. Porque eu tô com o meu DS ligado aqui do lado, que eu tô no meio de uma missão de Kingdom Hearts, e se eu parar agora e desligar ele, eu vou ter que começar a missão de novo, e eu não tô afim. Você tem que entender, e como eu já tinha argumentado, é que esse videogame é criado pra otakus, correto? E o otakus não tem vida. Então, eles fazem parte da brincadeira, a bateria acabar, eles perderem a missão, eles reclamarem disso e começarem de novo. Se isso por acaso, se eles inventassem um jeito de salvar, eles ficariam desesperados, porque, beleza, agora eu ganhei 5 horas de vida, o que, que eu faço com ela? Entendeu? O jogo, ele te dá a possibilidade de você sair da missão pra salvar, só que aí você tem que fazer a missão toda de novo depois. Mas é, essa é a graça, porque eles têm horas e horas e horas pra gastar. Se você dá hora, cara, a maior taxa de suicídio dos otakus, isso é uma informação que eu tenho sobre fontes nem um pouco confiáveis, eu tô chutando extremamente. Então, assim, a maior parte dos suicídios entre otakus é isso, são otakus que ganharam tempo, de repente. Que, como você falou, estavam jogando, estavam ansiosos esperando o próximo Shin Megami Tensei de 190 horas, descobriram que ele só tinha 40 horas e ficaram desesperados. Aquele bando de tempo livre, que eu faço? Entendeu? Porque se você tem um Shin Megami Tensei que você tá esperando ter 80 horas e ele tem só 60, você pensa, ok, são só 20 horas que eu perdi. Mas não, porque eles não jogam só uma vez, eles jogam 3, 4 vezes. Então eles perderam 60, 80 horas. Eles têm 60, 80 horas de vida a mais. E o que fazer com esse tempo, né? É, tipo, a não ser que realmente a empresa se comprometa a lançar mais jogos em menos tempo, que aí vai estar sempre suprindo a necessidade deles, né? Mas, assim, eu sinto a dor de um ataque assim, com tempo livre, de repente, pum, sabe? Porque o que eu faço, né? Tipo, é triste. Então, assim, o princípio de não poder salvar no DS é esse. Se você colocar uma opção de salvar muito fácil, você vai estar condenando à morte uma legião de otakus sem vida. Então você não pode fazer isso. É, e eles nunca têm um compromisso que eles precisam parar de jogar pra fazer alguma coisa. Não acontece, né? Nem com as necessidades fisiológicas mais básicas acontece. Acontece, eu não sei. Eu não passo meus dias imaginando o otaku cagando. Deve usar fralda, né? Disgusting. Eles deviam aprender o prazer que é você ficar 2 horas da manhã precisando dormir e viciado num meme novo de internet que acabou de aparecer. Ontem eu tive uma epifania, fiquei louco na internet, mano. Você tava empolgadaço no Twitter, parece que você tinha descoberto que os memes existem ontem, sabe? Não é, os memes existem. Não é, assim, eu sempre gostei e eu acho fascinante. O problema é que naquele mesmo dia, ontem... Tava tweetando All Your Bases Belong To Us, assim, o tempo todo, meme de 2005 direto. Não, o problema é o seguinte, é você tinha me apresentado aquela Jenny Slaughter, é Jenny, né? É, Jesse Slaughter. Jesse Slaughter, e eu já tinha ficado louco com aquilo. De repente, na mesma noite, aparece outra twin, 3 vezes mais maluca. Cara, ela podia se juntar a essa garota lá do Felipe Neto, Justin Bieber, não sei o que, podia juntar ela, a fã maluca lá do hashtag, coraçãozinho, isso, né? Cara, podia formar uma liga da justiça, sabe? Cara, eu, assim, se eu fosse um empresário, um produtor, cara, eu entrava em contato com todas elas. Eu fazia um programa de TV delas. Eu, sabe? A Jessie Slaughter parece que tinha uma banda, né? Eu tava vendo o Tumblr dela salvo. Sério, salvaram em arquivo pra você ver o Tumblr dela. E ela tinha uma banda que, se não me engano, se chamava Girls on Drugs. Cara, aquela garota, cara, a vida dela é o máximo, cara. Imagina, você tem 11 anos, você é uma menina. Você é toda revoltada e você só tem 11 anos. Os teus pais. Os teus pais, eles são, cara. Era que desenho? Acho que era da Disney que tinha um. É, teu pai, ele é o Hortêncio. Cara, ele usa uma bengala, ele tem um bigode horrível, 3 dentes na boca. Tem 4 dentes na boca. E ele fala que as consequências jamais serão as mesmas. Caramba, cara, que loucura, que vida maravilhosa que ela tem. A outra do Felipe Neto lá, talvez não tenha uma vida tão interessante, mas com certeza a mãe dela é super legal, com lá os bastidores soprando pra ela. Mas eu tô achando que aquele vídeo foi ideia da mãe, cara. A mãe virou e falou, minha filha, você vai ficar famosa na internet. Você acha que Justin Bieber é modinha? É do sul, aquele sotaque é do sul, né? Cara, eu não sei, acho que é. Deve ser o sul, mas aquele Deep South, alguma coisa muito... Cara, diferente. Parece, sei lá, parece uma baiana que foi pro sul, misturou os dois. Não, eu já ouvi gente falando assim, cara, é sul, mas não é esse sul de capital, é sul do interiorzão. Sul texano, né? Eu tava comentando, o Johan tava falando que não sabe de qual é a gente do sul, mas nunca ouviu que ele falou, não, eu já ouvi esse sotaque, cara, deve ser alguma coisa escondida, sei lá. Isso aqui é o máximo, cara, é o máximo. Eu adoro o poder, cara. Isso dá uma tese de doutorado, sabe? Eu vou fazer um doutorado agora só pra escrever sobre isso. Sobre o poder... Que faculdade você tem que fazer, que, sabe? Qual doutorado você tem que fazer? Pra escrever sobre pré-adolescentes malucas e o YouTube? Não sei. Não sei, mas... Pedagogia? Qualquer uma que seja eu faço. Se você ouvinte sabe qual a faculdade que combina com garotas pré-adolescentes, loucura, pais malucos e YouTube... Eles me avisam que é essa faculdade que eu tô fazendo. Especialista de internet no Good Morning America. Muito boa, né? Caramba, aquele programa de TV sensacionalizando, assim. Eu imaginei o Fantástico falando da forma maluca do Restart. Seria assim. Uma garota aqui. É o Pelanza, meu. É o Pelanza. Caramba, cara. Muito legal. Você viu, né, explicando pros americanos o puta falta de sacanagem? Fucking lack of immorality. Aham, eu vi o link que você tava vendo. Outra coisa que eu tô viciado, ver americanos tentando explicar pra eles próprios o significado dos memes brasileiros. Você tá no Noor Meme direto, né? Eu tô morando lá. Tem o What the Trend também, que é pra explicar os trending topics. Eu vivia... Pra explicar os trending topics do Twitter, e hoje o Twitter foi invadido pelos brasileiros. Que dos 10 trending topics worldwide, 7 eram brasileiros. Não, o do Sylvester Stallone tava lá, não tava? Cala a boca do Sylvester Stallone. É, tava do Stallone, aí tava lá o Justin Bieber, com Day... É. Justin Bieber! Felipe Neto! Como você pode falar... Que não faz sentido o vampiro brilhar. Faz sentido, sim! Faz sentido! Todos os filmes que eu assisti são baseados em feitiços. Cara, isso é tão bom. Cara, se você... Olha só. Se sua vida tá um saco e tá uma merda que nem a minha... E você precisa muito fugir da realidade numa madrugada. Cara, vá no YouTube e começa a ver vídeos de pré-adolescentes malucas. Você vai descobrir um novo mundo, assim. Cara, dá pra... É terapêutico, cara. Dá pra você também ficar procurando... Cara, eu queria muito ser uma menina de 13 anos agora, que eu ia enlouquecer e ia ficar famosa. Fica procurando anônimo na Twitchcam também, sabe? Anônimo respondendo pergunta na Twitchcam como se fosse algum tipo de celebridade. Eu vi o Serginho dando pro namorado dele na Twitchcam ontem também. Hein? Eu não sei se tava dando, mas o cara tava sentado atrás dele, beijando ele no pescoço, depois ele ficava dando umas risadas maliciosas, depois a gente tchau. Sim, ele é muito desprezível, né, cara? Não, assim, ele realmente ele não é um exemplo a ser seguido. Gawa, né? Hein? O que é isso? Gawa. É a nova barra de chocolate da Hershey? Por quê? Não soa, né? Tokugawa com pedaços de biscoito de chocolate. Não, Tokugawa pode ser, sei lá, um doce japonês estranho. Salada, né? É nome de salada. Salada. Salada Tokugawa. Aquelas saladas assim de dieta bizarra de revista Cláudia. É. Como. Aprenda como a Luciana Gimenez emagreceu. A salada Tokugawa. Vai ser um podcast comigo, né? Que o live de agora, ele vai ser o alívio cômico a partir desse momento. Ele vai tentar, cara, tudo que eu falar, você deve criar um meme com o que eu estou falando. Cara, o problema é o seguinte, eu sei tudo sobre o período Tokugawa, mas eu não vou falar nada porque eu vou deixar o Darko tá com uma baixa autoestima, eu vou deixar ele se achar um pouquinho pra fingir que ele é especialista. Mas eu sei tudo o que ele vai dizer, obviamente. Pra quem não lembra, uns... Acho que faz, sei lá, 2, 3, 4, 10 meses, a gente gravou um podcast sobre os dois primeiros períodos de Shogunato, que é o Ashikaga e o outro eu não lembro mais. Bom, eu que não ouço o JCast, realmente não lembro, você deveria, você ouve 4 vezes cada edição. E eu escuto 2, né, um enquanto eu tô gravando e outro enquanto eu tô editando. Juliano deve bater, você deve ficar com saudade de você mesmo e você coloca assim pra ficar se ouvindo. Mas o que interessa é o seguinte... O período do Shogunato antes do Tokugawa deu liberdade demais para os seus daimyo, para os senhores feudais, que cada um tinha o seu feudinho. Eles começaram a brigar entre si, aconteceu o Sengoku, o período mais sangrento da história do Japão. E no final disso tudo, saiu de lá Nobunaga, Oda Nobunaga e Toyotomi Hideyoshi vitoriosos, e eles começaram a botar ordem no Japão. A restabelecer um governo central e acabar com essa guerra civil absurda que tava rolando. E no final das contas, Tokugawa Ieyasu se torna Shogun. E foi aí que a gente parou, né? Não sei, se você diz, eu acredito. Foi nesse ponto que a gente parou, quando o Ieyasu Tokugawa foi ao poder depois da Batalha de Sekigahara, se eu não me engano. Isso mesmo é, Batalha de Sekigahara. Você adora esse nome, né? Sekigahara. É por causa do Musashi, né? Sekigahara agora só me lembra a Senjou Gahara, de Bakemonogatari. E esse período do Shogunato Tokugawa, ele também foi conhecido como o período Edo, que era o nome Tem a Scarlet O'Hara também. Como período. Você mandou tentar inventar um meme, não sou bom. Qual que era o nome da... Tinha também... Era O'Hara também, né? De Star Trek? Eu sei lá. Você não sabe o nome dela? Aqui no filme novo dá uns pega no Spock. Não tem nada a ver com O'Hara, isso eu tenho certeza. Não sei se não, peraí, deixa eu descobrir. Cara, eu não sou um tracker e minha consciência não pesa por isso, por algum motivo. Eu não ligo de não ser um tracker. Você não gosta de Star Trek? Eu gosto, mas eu não sou um tracker. Eu não sei os nomes dos personagens de cor. Eu nunca vi a série clássica e nunca vou ver, eu acho. Não, tá na minha lista de coisas próximas pra se fazer, assistir a série clássica. Talvez a versão remasterizada agora, pela curiosidade, mas... Eu queria ver Voyager, né? Voyager, eu tenho algumas coisas com relação a essa série que eu gostaria de checar, mas... Sulu... Isso! Não, Sulu é japonês, maluco. Claro, eu queria falar. E o Spock é quem? Calma, Brinks. Uhura. Pô, O'Hara. Quase, vai. Eu achei que O'Hara fosse bem mais distante do que o nome dela, do que o Uhura. Não, Uhura é bem próximo. Então, voltando pra Sekigahara, esse período também é conhecido como o período Edo, que era o antigo nome de Tóquio, e é conhecido por esse nome porque era a capital na época e até hoje. Só mudou de nome. E era onde ficava o Palácio Tokugawa, de onde ele mandava e desmandava no país todo. No país todo? No país todo. Mas não tinha internet, né? Não tinha como é que... Cara, o Japão é um ovo, cara. É tipo mandar no Rio de Janeiro. Ele gritava assim e todo mundo... Não, mas tinha mensageiros, né? Cavalinho, que iam mandar mensagem. Cara... Você não sabe como que as não, coisas, não, como que não, funcionava não, antes não, de não, você não. ter telefone? Ah, claro, porque eu tenho 12 anos, né? Não, nesse não. O problema é o seguinte, eu acho tão bizarro o japonês a cavalo. Eu também acho. Não uma coisa incongruente, que não combina? Pensar que samurai sabia andar de cavalo me dá nervoso. Porque assim, você imagina assim, quando você imagina Idade Média, assim, uma época muito antiga, você vai imaginar os europeus, né, a cavalo, né, e Arthur, blá blá blá, né? O cavalo japonês ele é meio diferente também, né? Ele é menorzinho. Só que tem olho puxado. O chinês eu sei que tem uma barbicha. Mas assim, quando você imagina japonês, samurai, período de shogunato, essas coisas, você imagina o bicho andando, né? Só. É bizarro você imaginar eles a cavalo. Mesmo que seja um cavalo estiloso japonês, com cabelo pontudo, modelado com pomadinho. Gatsby. Olha, não, peraí. Isso aqui é uma foto. Você vê que ele é um cavalo diferente. Ele é menor, ele tem as perninhas mais curtas. É um pangaré, pô. Um burro, não é um cavalo. É por aí, ele é tipo um pangarézinho. Esse é um pangaré, não quer dizer que todos. Tem uma mulher sentada nele, ele só vai querer um cavalo. Ah, enfim, eu não sou um especialista em cavalo japonês. Obviamente, um general da época não andava num pangaré desse. Aqui é as coisinhas que eles. O que eles usavam? Eles se vestiam assim, ó. Ah, que legal, ele usava uma Tazuna, um Han. Olha, ele usava um Kiritsuki. Que incrível. ele tinha uma roupinha samurai pra ele, né? Chikaragawa. São as partes do. Da cela do cavalo. Como assim? Peraí, volta lá aqui. Eles têm nome pra coisas que não precisam ser nomeadas, você tá ligado, né? Isso aqui se chama cura, por quê? O encostozinho do negócio? É, ué, se a gente chama de encostozinho do negócio, eles chamam de cura. Ah tá, realmente, tô sendo preconceituoso, né? A gente tem um nome pra isso também e não percebe. Pois não. É. Como eu tenho a mente fechada, meu Deus. Voltando. Bom, então assim, por incrível que pareça, o primeiro grande revelação, né? Os japoneses não percorriam o país a pé, nem voando, eles tinham... Não, dava cavalo. É que nem parar pra pensar que os samurais, a maioria deles sabia atirar de arco e flecha. Consegue imaginar um samurai atirando de arco-flash? Ah, até consigo, não sei. Mas você consegue imaginar ele em cima do cavalo atirando de arco-flash? Não, o samurai não faz isso. Não vai. Agora, como é que é o nome do general que gritava da torre? Mandava no país inteiro, que você falou? Ele não gritava da torre. Não, você falou, peraí. Organiza os pensamentos, você tá explicando de forma... Eu falei que ele comandava o país todo, o castelo Tokugawa. Ele tava lá gritando. Não, ele ficava mandando o pessoal. Eu tô imaginando que o Dom Pedro I deve ter prendido com ele, né? Que o Dom Pedro I gritou independência ou morte, todo mundo, né? Ouviu, né? O país todo ouviu. Ele gritou independência ou morte. O pessoal lá em Portugal ouviu. O pessoal ouviu e falou, pô, galera, você ouviu o grito do cara? Ele tá falando sério, melhor a gente sair de lá. E o Brasil ficou independente. Você viu como é que eu estudei, cara, na escola. Eu aprendi literalmente o que me ensinaram. Primeira coisa que o Tokugawa fez... foi impedir que o outro período do Sengoku acontecesse, botando rédea, dando ordem na casa, né? A gente tá explicando isso antes do Sengoku, porque a gente é legal e quer desconstruir a história, porque realmente... Não, a gente explicou o básico sobre o Sengoku. Que era um monte de daimyo brigando pra ver quem ia ficar no poder. Ou seja, a parte mais legal da história japonesa a gente tá deixando pra depois. É, porque eu não quero fazer isso sozinho e você não estuda nunca pra pauta. Eu estudo, cara. Quantas coisas, eu tô... A crise me consome, não a crise econômica. E a primeira coisa que ele fez foi ser bem rígido com todos os daimyo e com... Enfim, com a sociedade inteira, com o Japão inteiro. Ele organizou tudo realmente organizado com várias subcastas e postos e etc. Então ele dividiu todo o Japão nesses... espaços que ele chamou de Han. Seriam os feudos. Cada Han tem um daimyo, que é o senhor feudal daquele feudinho. E no final das contas, todos eles respondem ao Shogun. Mas como todo feudalismo, eles tinham independência na terra deles, né? Eles tinham independência. Eles podiam fazer as próprias leis ali dentro. Sim, mas aí o que, que o Shogunato Tokugawa resolveu fazer pra conseguir botar rédea nesse pessoal e eles não se revoltarem? Todo Shogun, todo daimyo, ele passava um tempo no seu feudo e o outro e depois ele tinha que morar também um tempo em Edo. Ele ficava revezando, ele passava um tempo em Edo, um tempo no feudo. Tempo em Edo, um tempo no feudo pro Shogun poder ficar de olho nele. E quando ele voltava pro seu feudo, a família dele tinha que ficar como refém, entre aspas, lá em Edo. Se ele fizesse... A família do cara morava direto em Edo, e ele ficava indo e vindo. Basicamente, quando ele vai pra Edo, a família pode ir visitar, se ele quiser visitar o feudo, sabe? Mas, basicamente, eles fixavam residência lá em Edo. É, eles só podiam sair de Edo se o daimyo tivesse lá. Se não, eles tinham que ficar lá como refém, porque se o daimyo fizesse qualquer besteira, voava a cabeça de todo mundo. O Shogun, ele também era um daimyo, ele também tinha o seu Han, sabe? O Han mais influente, que era aquele, assim, aquele de Edo e tal, aquilo dali era dele, ele exercia poder de daimyo ali, e no país todo ele tinha o poder militar, era ele quem decidia, quem tirava todas as decisões militares e tal. Era o ditador da parada. É, e ele também podia moldar o Han, ele podia dissolver o Han, ele podia transformar um Han em dois, ele podia juntar dois Hans conforme fosse necessário. Não existia, desculpa. E o imperador ficava lá fazendo pose, dando tchauzinho. Sempre, né? O imperador foi convidado a se retirar, né, das suas funções de imperador, né? Tipo, ele não exercia mais. Não, é, tecnicamente... Não foi nada muito traumático pro imperador, né? Ele meio que aceitou, ele foi na onda, né? Chegou os caras e, ó, imperador, agora é isso, tá? Beleza? Aí o imperador, tá. O imperador tentou sumonar os poderes do sol, mas não deu. Não é, a gente já contou no podcast passado que ele tentou tomar o poder várias vezes, conseguiu tomar por tempo, depois perdeu de novo. Mas nesse momento, tecnicamente, o poder era do imperador. A figura política principal era o imperador, entre aspas. Porque na verdade era o. Acontece até hoje, os países têm monarquia, né? Tipo... Mas na verdade, quem mandava e desmandava era o Shogun. Acontece hoje em dia no Japão também, o imperador lá é uma figura tradicional, né? Não, inclusive a Wiki chama a figura do imperador como uma figura religiosa. A importância dele no Japão era religiosa. Porque ele é o descendente do sol, afinal de contas, né? Cara, como é que é o sol? Com quem, né? Dá-lhe hipoglose depois, né? Porque imagina você ser... Esses Han, eles eram ranqueados. Tinha um ranking. Não, você não fez isso. É sério, eles eram... Você não fez isso, cara. Não pode entender. Toda semana saiu o ranking. O do Han foi ranqueado. Foi daí que surgiu o termo ranking, né? Foi do Han. Porque é o Han... King. Caramba, cara, eu não esperava ter uma aula sobre etimologia aqui agora, assim. Eu esperava muitas coisas dessa edição, todas coisas negativas, finalmente uma coisa positiva que eu aprendi hoje. Então, toda semana vinha um formulário na casa do pessoal, né, você votava no seu Han favorito. E sempre o Han mais legal saía, porque ninguém gostava, né, aquele bando de daimyo de 12 anos, babaca. Na verdade, eles eram ranqueados pela produção de arroz. Quem fazia mais arroz era mais importante. Quem fazia menos arroz era menos importante. E à medida que eles... Engraçado que o povo critica a minha alimentação e fala que eu vou morrer, né? Porque o país inteiro só come arroz. E é primeiro mundo. Tá todo mundo vivo, muito bem. Vivendo muito até. Então, pelo amor de Deus, né? Por favor. É, eles, inclusive, a medida que eles usavam era bem interessante, que era o cocu. Isso mesmo, já ouvi falar disso. Um cocu, ele é a quantidade de arroz suficiente pra alimentar um homem adulto durante um ano. Eu não sei exatamente como... Não é a quantidade suficiente pra me alimentar. Isso eu tenho certeza. Imagina você passar um ano comendo só arroz, cara. E arroz japonês sem gosto, né? Imagina o cara, aquele que eles... A cobaia que eles usaram, né? Não, você vai ficar um ano só comendo arroz pra gente saber quanto que é um cocô. Coitado do cara. Quantos não morreram de fome até eles acertarem a quantidade certa, né? Aham. Uhum. Deve ter um... Porque não pode nem ser mais nem menos, né? Ele tem que sobreviver, ponto. Aquele que engordou muito, tchau, é aquele que morreu de fome também, obviamente. Aquela pira, a gente morre. Em troca, eles ganhavam arroz de graça o ano inteiro, com a chance de sobreviver. Então tinham várias, muitas posições, muitos postos dentro da própria estrutura organizacional do governo. O mais interessante são os Rodyu, que eles eram um grupo de velhinhos. Um grupo de velhinhos conselheiros. Você vê em todo RPG, tinha um também. Na era Tokugawa. Velhinhos o quê? Com o quê? Velhinhos conselheiros. Ah, tá. De velhinhos conselheiros. Conselheiros? Eram uns 4 ou 5 velhinhos. Inclusive o termo Rodyu significa elder. Significa exatamente isso, velho. É sênior, né? Eu sou um cara mais velho. Qual a palavra em português pra isso? É velho. Não velho. É uma palavra respeitosa pra velhos. Ancião. Que... Um ancião. Ancião? Então são anciões, realmente são anciões. E eram 4 ou 5. Eles eram também da MIO. Normalmente o... Tinham feudos grandes que produziam mais de 50 mil cocus, conseguia alimentar 50 mil homens por ano. Também eles eram de uma linhagem de Daimyo, que eram várias famílias que serviam ao clã Tokugawa. Eles sempre serviram ao clã Tokugawa desde 900, desde 600 anos antes do período Edo. Então era um pessoal de bastante confiança e a função deles era supervisionar. Eles eram velhinhos chatos, ficavam puxando nele e todo mundo não tava fazendo o seu trabalho direito. Eles supervisionavam praticamente tudo e contavam pro Shogun que não tava dando certo, sabe? Rolava também o posto do Tairo. O posto do Tairo. O nome do posto é Tairo. O que você pensou que eu poderia pensar? Eu falei o posto do Tairo, parece que é do Tairo o nome. Ah, do Tairo, né? Ele é o ancião supremo, o grande ancião, o ancião master. O chefe final. É, provavelmente aquele velhinho de 90 anos, barbudo e com cajadinho. Pai meio. Aí daí tinha mais um monte de gente que fazia um monte de coisa ultra específico. Tinha um que não era tão específico assim, que era o Akadoshiori, que cuidava dos vassalos diretos do Shogun, o pessoal que servia cafezinho no Shogun. Os Metsuke, que faziam a mesma coisa que os velhos, só que em feudos específicos. Eles vigiavam um daimyo e o que tava acontecendo só ali, depois repassavam. Ele não era casado? Imagino que sim, né? Você acha? Ele devia ser casado com várias mulheres, né? Não, eu quero saber qual era o casamento. Ele tinha um harém? Era uma mulher só? Como é que é? A importância da mulher? Não tinha, né? A importância da mulher, eu li um pouco sobre isso. Eu não sei pro Shogun, mas eu sei pra sociedade que em clãs samurais, inclusive, as mulheres, elas faziam o que as mulheres faziam em todas as sociedades da época. Nada, mas... Mas elas eram vistas com respeito, pelo menos. Elas eram vistas com respeito. As crianças, elas eram ensinadas a respeitar ambos os pais, inclusive depois de adulto, se respeitava a tua mãe. Não, porque, por exemplo, tem outros países da Ásia, por exemplo, se pegar a Índia, por exemplo, sei lá, obviamente a mulher não tinha importância política nenhuma, não tinha nenhuma influência política, nenhuma influência da casa guerreira, nenhuma influência porra nenhuma, mas elas eram vistas como mães, então elas tinham toda uma deferência de mãe, elas tinham importância em decisões familiares, elas eram a fundação da família girava em torno da mulher, ela era importante, né, naquele meio ali, então eu queria saber se nessa fase japonesa talvez também era assim, ou se era mais ou menos como a mulher era mais pra cá, que porra nenhuma. Não, era bem assim, eles respeitavam a mulher, ela não era uma sociedade muito matriarcal, mas ela tinha uma importância, tanto que num clã samurai, por exemplo, inclusive a gente viu isso em Samurai Wars, num clã samurai, se o pai do clã, o homem, morresse, a mulher não poderia tomar a liderança do clã. Ser a figura superior do clã. Quem bota a ordem no clã poderia sim ser uma mulher. Em alguns casos, se o cara morresse, não tivesse ninguém pra botar no lugar, ou então se a mulher fosse muito influente por algum motivo, ela poderia ficar lá. Eu falo isso porque a gente vê muito em animes que mostra máfia, acusa, papá, sempre tem aquelas famílias que a mulher tá liderando, não sei o que, sei lá. Quer saber até onde isso é de verdade, até onde isso vem dessa época, ou isso é uma coisa nova. A gente até comentou no podcast passado que tinha uma velhinha, né, que mandava e desmandava, ela fazia um monte de coisa por baixo dos panos, só por trás, mas por baixo dos panos ela influenciava todo mundo. E as mulheres também tinham essa importância de massa de manobra, que as mulheres já tiveram em vários lugares pra casamento, pra união de família. Isso aí é o básico, né, a mulher que serve pra encher a cama. Né? Não, por motivos políticos que eu tô falando, sabe? Eu tenho uma família e eu quero posto político tal, mas eu não posso porque eu não tenho ligação com tal e não sei o que. Então eu vou casar minha filha com não sei quem pra poder ir pra lá. Clássico, qualquer lugar tem isso, né? Voltando, tinham vários bugiozinho, que era o nome pros administradores. Né? Não sei quemzinho bugiou, não sei quemzinho bugiou, que fazia coisas bem específicas mesmo. Ou não sei quem bugiou, que cuidava das fianças. Ou não sei quemzinho bugiou, que cuidava dos templos. E nome pra todo mundo. Interessante que a gente, quando a gente pensa, lembra do comandante Perry, que abriu os navios, que abriu os portos japoneses com os navios negros. A gente pensa que o Japão sempre foi muito fechado pro exterior. Só que no início do Shogunato Tokugawa, eles eram abertos. Eles comerciavam com portugueses, comercializavam, eu e meu comerciavam. Por favor, vamos... A gente tá falando do Japão, pois que é japonês, né? Vamos assassinar os nossos amigos da padaria. Eles comercializavam com os portugueses, com os holandeses. Os holandeses, eles tiveram muita importância financeira pro Japão nessa época. Com espanhóis, com um monte de gente. Só que o que que acontece? Sabe que a gente tá falando de qual ano isso aí? Cara, aí a gente tá no início do século XVII, 1600 e pouquinho. O que que acontece? É, portugueses e espanhóis, a gente sabe que eles não podem ver nenhum país que eles querem levar o cristianismo pra lá. Coitados. Ô, meu pai. Não importa o dinheiro, não importa nada disso. O que importa é o cristianismo. É o catolicismo, né? E tava rolando uma influência muito grande da cultura cristã entre os camponeses, etc. Ou seja, Jesus Cristo tava bombando. Jesus Cristo tava bombando. O Shogun ficou com medo desse tal de Jesus. Eu montei uma estrutura toda bonitinha, toda legal, pra tudo funcionar, com um monte de cargo, com vários níveis, uma sociedade ultra complexa, pra tudo funcionar direitinho e ninguém se revoltar. E me aparece um bando de gringo com um cara crucificado aqui. Eu fico com medo do que o movimento hippie surgisse numa era errada. Por aí. E o que que ele fez? Proibiu o cristianismo. O cristianismo foi proibido no Japão nessa época. Você não podia ser cristão. Rolou uma caça às bruxas às avessas. Mas o Dark, o sangue de Jesus tem poder. Isso é uma provação. Ele fez isso, foi em 1635, que tava expandindo demais e ele ficou com medo. E outra coisa que ele fez foi fechar os portos. Nenhum japonês pode sair do Japão e nenhum gringo pode entrar no Japão. Se isso acontecer, corta a cabeça. Isso é uma lei boa. Se tivesse pena de degolação pra qualquer crime aqui no Brasil, ninguém cometia mais crime. Roubou um Big Big, corta a cabeça. Ninguém rouba Big Big. Você quer ter sua cabeça? Não rouba o Big Big. Compra o Big Big. É bem direto, né? Porque não é como se você fosse, o cara fosse cortar a tua cabeça e depois você fosse fazer alguma tramóia política pra você conseguir ter a sua cabeça de volta. Acabou, sim. Cara, não tem mais corrupção, cara. O suspeitou que o cara é corrupto, corre a cabeça. O cara vai fazer uma força pra não ser corrupto. Lógico, se fosse comigo, eu ia ficar preocupado. Assim, ia ser muito fácil armar uma conspiração pra alguém, né? Seria terrível. Imagina agora, cara, com toda essa caça às bruxas que tá acontecendo com... com pirataria. Ia ser uma cortação de cabeça absurda. Cara, se eles abrissem meus documentos, eu não ia ter cabeça suficiente pra eles cortarem. Ninguém pode entrar nem sair do Japão, mas não quer dizer que eles tinham parado de comercializar com outros países. Ainda rolava de chegar uns naviozinhos lá da Coreia, da China e da Holanda, porque os japoneses amam os holandeses, cara. Eu não sei o que os holandeses tinham nessa época, que eles sempre estavam lá, o tempo todo. Pô, vamos pesquisar, vamos elaborar. A gente vai fazer todo um checklist sobre isso, porque o fascínio que os japoneses do século XVII tinham pelos holandeses. Eles ainda têm? A Holanda é alguma coisa? Cara, não sei, tem importância histórica lá dentro, né, mas... Me descreve um holandês, que eu tô com dificuldade de imaginar... É um europeu, ele é branco, de olho azul e louro. Não, me descreve um holandês do século XVI, XVII, como é que é? Ele é branco, é louro, de cabelo azul, de cabelo azul, de cabelo azul, de cabelo azul e com babados. É louro, de cabelo azul e com babados. Eles têm algum traje ritualístico específico? Eles usam, imagino, que como era um pessoal que vendia, que chegava lá, o pessoal deve... É terninho básico? Terninho. E deveu chegar mulambento pra caramba, porque imagina você passar esse clube de navio, chegava lá, ferradão, né? Eu tô querendo visualizar qual era o fascínio dos holandeses. É curiosidade puramente. Só o fato deles serem brancos, louros e de olho azul pro japonês já é muita coisa. Mas vários outros países, os espanhóis também eram, são mais ou menos. Não, são louros, brancos e de olho azul. Os portugueses. Os argentinos são. Os argentinos não foram pra lá. Por que não, gente? Cara, porra, se eu fosse argentino na época, eu sou louro, pô, vem a minha mala no Japão. Só que esse pessoal, ele não podia entrar no país, né? Ele chegava de navio, largava o mercado ali e ia embora. E o Shogun pegava pesado, ele ficava lá em cima, ele não ficava lá em cima, mas ele pagava alguém pra ficar lá em cima, e não deixar ninguém descer no navio e se filtrar dentro do país de alguma forma. Eu não prestei atenção nisso, desculpa. Realmente viajou uma coisa aqui. Eu também não vou repetir pra você. Mas, não quer dizer que o povo achou isso legal, né? Teve a Batalha de Shimabara, rebelião de Shimabara, que foi feita basicamente só por camponeses cristãos. E você me dizendo que essa era a fase novelinha do Manuel Carlos do Japão, não acontecia nada. Cara, mas comparado com as outras épocas não acontece muita coisa, não. Mas o mais interessante, eu só tô citando... Só tô citando essa rebelião porque Musashi lutou nessa rebelião. Ah, é? Foi a época que ele encontrou um senhor lá, começou a servir o cara. E foi mais lá pro final da vida dele. Se isso é mencionado no romance, eu não lembro, deve ter sido mencionado em algum momento. Já li, são duas bíblias a história dele, não tem como. O que acontece? Essa época, ela era uma época de paz pros samurais. Não tinha guerra, não tinha ninguém brigando assim o tempo todo. Então eles mantinham a arte de lutar com espadas mais como uma arte do que qualquer outra coisa. Tanto que o Musashi, ele ficava por aí passeando e se exibindo, sabe? Olha como você luta bem de espada. Sei lá, alguém aí quer me desafiar? Mas ele não ia pra guerra mesmo. Não tinha guerra pra ele, né? Não tinha guerra pra ele. Então era um período bem tranquilo pros samurais, sabe? Eles deviam estar desesperados, né? Por uma guerra. Tranquilo caramba. Os samurais meio que era a polícia da época. Eles serviam pra manter a ordem. Eles ficavam andando por aí, tinha uma rebeliãozinha aqui, uma rebeliãozinha ali. Eles eram vigilantes, né? Eles eram Batman. É, e eles tinham várias regalias, né? Muitas regalias. Eles eram tipo a nobreza daquele povo. Eles tinham regalias porque eles podiam cortar a tua cabeça. Não, eles tinham outras regalias também. Eles comiam muito, sabe? Eles tinham várias regalias. Por isso, como eles poderiam cortar a sua cabeça, é melhor alimentar o cara, deixar ele feliz. Eu vou querer arrumar problema com ele. É, por aí. Mas os samurais, eles funcionavam bem como os nobres funcionam aqui no Ocidente. Eles eram uma classe com clãs e descendências e com muitas regalias. Tanto que tinham vários níveis de samurais. Tinha os samurais mais de confiança, que tinham postos maiores. Tinha o samurai ralé, que era só pra fazer número nas tropas. E a importância desses samurais não era dada pela força que eles tinham ou por quão bem eles lutavam, mas pelo clã onde eles vinham. Era pelo sangue. Ah, é outra coisa. Eu tava falando dos cristãos. Oda Nobunaga se converteu ao cristão. Qual é a igreja dele? Não, era católico. A única coisa que ele podia ser na época. Eu tô usando. E ele... Sempre que você alguém ouve alguém perguntando qual é a sua igreja, o cara é evangélico. O evangélico gosta de saber qual é a sua igreja. E ele fez isso porque ele queria usar armas de fogo. Ué. Chegou um monte de gringo falando: "Ei, sangue de Jesus tem poder e eu tenho uma pistola." Ele: "Ó, beleza. Que é isso? Nunca vi. É um troço que a gente pode atirar de longe, mata, fácil. É tudo que eu preciso pra conseguir vencer as minhas guerras. Que eu preciso fazer?" Se virar cristão, demorou, né? Sem problema. Foi basicamente isso. Eu comecei a falar dos samurais, além da divisão política, rolava uma divisão social, que era muito baseada na divisão que os chineses faziam na China antiga. Que a sociedade era dividida basicamente em quatro grandes grupos, que são o pessoal com regalia, pode ser nobre, pode ser samurai, nesse caso eram samurais, mas dependendo do país onde essa divisão social era feita, essa classe das regalias variava. Podiam ser várias pessoas, vários grupos diferentes de pessoas. Os fazendeiros, inclusive, na sociedade, a gente tira todo mundo que tá no governo, tira da minha, tira tudo isso e fica só o povo, né? Então, depois do samurai, a casta mais importante, o grupo mais importante era os fazendeiros. Por quê? Porque eles fazem comida. A gente precisa de comida pra sobreviver. E até por isso que os Hans, eles eram classificados pelo arroz. Porque a agricultura era o foco principal de produção. Era fazer comida. Comida, muita comida. Logo em seguida, via os artesãos, porque eles produziam algo, mesmo que não fosse essencial pra sobrevivência, eles produziam algo. E por último, os mercadores, que não produziam porcaria nenhuma, só pegavam o que os outros produziam e vendiam. Não que isso seja uma ordem de poder, influência e dinheiro. É uma ordem de importância filosófica, vamos dizer assim, de respeito. Porque no final das contas, os mercadores eram muito mais ricos do que qualquer artesão ou fazendeiro. Essa divisão, ela não é 100% fiel ao que acontecia no Tokugawa, porque lá você ainda tinha os monges, você tinha os sacerdotes, você tinha outras pessoas menores que faziam outras coisinhas, mas é a que mais se aproxima da estrutura de importância, do que era importante para aquele governo, basicamente era o arroz. E os samurais. Os samurais, inclusive, eles estão em primeiro lugar porque eles produzem a coisa mais importante daquele governo, a ordem. Só que o que acontece? Essa organização, ela é meio falha, porque no fim das contas, os mercadores começaram a ter mais dinheiro que todo mundo, porque é isso que os mercadores fazem, ganham mais dinheiro do que todo mundo. E isso começou a ser um problema, porque eles começaram a ter mais dinheiro até que os samurais. E muitos samurais começaram a ter dívida com os mercadores, a ter uma dependência dos mercadores. E isso era ruim, porque a partir do momento que você tem a tua classe que mantém a ordem dependendo de uma outra classe, você não tem mais ordem. Porque o samurai não vai matar o mercador que ele tá devendo porque o cara fez coisa errada, né? Ele vai ficar na dele e vai fingir que não aconteceu. E isso começou a criar uma desestruturação naquela organização, que funcionou por muito tempo. Funcionou por 200 anos. O período Edo durou 265 anos. Comparado aos outros shogunatos que duravam 30, 10 anos acabava? É, uma porcentagem um pouquinho maior. Bem maior. 265 anos é bastante tempo. Eu tô sendo irônico, pelo amor de Deus, que aconteceu com o Serônico. Ah, tá. Você tá tão japonês hoje que você aprendeu a ser irônico. O que tá falando? Ah, tá. Isso deu certo por muito tempo, mas chegou uma hora que começou a desestruturar por conta disso que eu falei. E por outro lado, os mercadores tinham que fingir que eles não tinham tanto dinheiro assim. porque se os daimyos, shoguns e o governo começassem a descobrir que eles estavam ficando ricos demais, ia feder pro lado deles. O nome do cara é Xixi. Quem é o Xixi? Ixin Xixi. Ah, o Ixin Xixi. Não, cara, é um grupo. Todo mundo chama Xixi. Para de dar spoiler na minha pauta. Que engraçado. E os mercadores tinham que fingir que não tinham dinheiro, isso começou a deixar eles meio insatisfeitos, porque eles não podiam ser quem eles queriam ser. Eles eram meio twin também, né? Queriam ser. Shogun, acorda pra vida! Agora da parte, no campo também começou a dar problema, porque é engraçado, eu li que outras tecnologias estavam... Capitão Perry e o navio negro é o primeiro? O segundo é Capitão Perry e a plantação de arroz. Para de dar spoiler! Aí o último é Capitão Perry e os cinco tempos do sol. Eu vou chegar no Capitão Perry. É porque assim, esse parágrafo tá tão mais interessante do que você tá falando agora, porque tem o Capitão... Ó, tem o grande herói, Capitão Perry, o navio negro, que é o primeiro da... Tem o galera que chama Xixi, entendeu? E Xixi-X, quer dizer, é uma... É uma subfa, quer dizer, tá tão mais legal esse parágrafo, tá assim, eu tô lendo ele e tô viajando aqui. É um X de versus, de contra. Eu sei, mas o problema é que eu não tô lendo de verdade, tô passando o olho. A cada vez que meu olho passa, eu vejo uma coisa muito legal, eu vejo um conceito explosivo, assim. X, você imagina logo que é um jogo de arcade, isso com personagens legal. Históricos. Foda, cara, foda. Então corre logo pra chegar logo nessa parte. Tá, eu só quero que você me responda uma coisa. Tava escrito o seguinte, que nessa época começaram a surgir novas tecnologias. O que são novas tecnologias em 1820? Privada? Inventaram a pá, sabe? Agora você tem uma pá e você consegue cavar melhor e por isso você produz mais. Sei lá, cara. Assim, eu não vou falar, por exemplo, voo, porque não era mais novo, né? Já encontraram um aeroporto Inca. Então, por favor. Já encontraram, os Atlantes tinham, enfim, energia elétrica, pelo amor de Deus. Então, eles eram gigantes também, né? Os Atlantes. Não. Eram assim. Gigantes? Onde você tirou isso? Não, não, não dos quadrinhos. Os Atlantes. Não, de verdade. Eles eram gigantes. De verdade, óbvio, que eu pesquisei muito, eu sei que eles não eram gigantes, como eu não vi isso em lugar nenhum. Não, acho que eles eram gigantes antes de ir pro Atlante. Peraí. Eu sei que é o seguinte, a humanidade foi gigante em algum momento. Não, tipo assim, eu sei que na época lá do Noé, né, todo mundo era muito velho e muito grande. Não, mas... antes disso, pô. Por favor, né? A Atlântida veio muito antes de Noé. Cara, não teve nada muito antes de Noé. A Arca da Aliança que veio de Atlântida, né? Cara, a Terra foi criada há 5 mil anos. Não tem tanto tempo assim pra ter existido tanta coisa. Você tá misturando crenças, cara. Isso não vai dar certo. Eu sou uma pessoa ecumênica, eu sou assim. Não tenta ficar todo holístico assim, do nada. Não, mas assim, falando sério, falando sério agora, os Atlantes não eram... Vamos ater aos fatos aqui, por favor. Chega de Bíblia, pelo amor de Deus. Os Atlantes não eram gigantes, todo mundo sabe disso. Tudo bem que eles não pareciam com a Camila Pitanga, que nem aquela heroína lá do desenho da Disney. E começaram a surgir as novas tecnologias, algumas as famílias mais ricas de fazendeiros. Diga de... Mas sério, era privada ou não? Não sei o que era, cara. Novas tecnologias pro campo. Então era um arado novo. É, amarrar. Não era amarrar o arado no boi, que não tinha boi, né? Cara, tinha boi no Japão nessa época. Não tinha. Não, tinha boi na Índia, obviamente. Eles importavam boi? Só levanta essas questões agora. Você tem que levantar antes pra pesquisar se tem boi no Japão nessa época. Cara, eu não dediquei 5 minutos de pensamento a essa pauta antes. Então realmente tá tudo vindo agora. Devia ter, porque tinha... Enfim. Bom, então nossa pesquisa googlica aqui está dando frutos muito surpreendentes. Descobrimos que não só tinha boi no Japão, como eles tinham um gado específico. Não, e ele tá morto nessa foto, por quê? Tão vivo e tão morto. Meu Deus, tô chocado agora. Mas eles tinham gado no Japão, sim. Nossa, caramba. Eles davam cerveja de saquê. Não, olha que divertido. Sem querer, a gente acabou descobrindo uma informação nova, que é justamente do shogunato que a gente tá falando. Que entre 1635 e 1838, que foi durante o período, praticamente todo o período Tokugawa, comer qualquer animal de quatro pernas era proibido no Japão. Bom, assim diz essa fonte internética. Pois é. A Wiki diz isso. Então, obrigado, Maguinho. Joga aí no ar. Pode ser, pode não ser. Pois é, então você não podia comer cavalo, boi, cachorro, gato. Basicamente, o que essa lei quer dizer é que você só pode comer peixe. E gente. E gente. Gente, você pode comer também. Obviamente, porque. Não, né? Se eu sou um advogado nessa época e tô defendendo meu cliente que tá sendo acusado de canibalismo, é essa questão que eu vou levantar. Como bom advogado, eu vou tentar achar uma brecha na lei. Tá aí a brecha. Então a gente tinha gado sim nessa época e eu imagino que eles já amarravam arado no, na vaquinha há muito tempo antes, então. Enfim, não importa quais eram as tecnologias que surgiram, mas surgiram tecnologias. Bom, então aqui a gente já estabeleceu que tinha gado, que eles ajudavam na plantação, que o japonês era canibal. Basicamente foi isso que eu entendi desse último blá blá blá nosso aqui. E que as famílias mais pobres começaram a ficar muito dependentes das famílias que começaram a fazer mais dinheiro por utilizar essas tecnologias. E foi no meio disso tudo, da organização começando a ruir, começando a não dar mais tão certo assim, que chega Capitão Perry e os navios dele. Cara, o primeiro livro da série, Capitão Perry e o Navio Negro. Só que antes do Perry chegar, teve um pouco. Todo mundo tentou fechar acordo com o Japão. Sabe? Teve russo batendo na porta do Japão, falando: gente, eu quero vender coisas pra vocês, por favor. A gente tem muita vodka pra vender aqui. Vocês dão arroz pra gente e a gente dá vodka pra vocês. Mas o Shogun fica: não gosto disso, não. O saquê. Eu tenho o saquê, que é feito de arroz, é tudo que eu preciso. Nossa vida é o arroz, né? O cenário ali de arroz. Arroz, arroz, arroz. Vários europeus, todo mundo bateu na porta do Japão nessa época, tentando abrir os portos. Até que os Estados Unidos da América viraram e falaram: beleza, a gente tem um capitão aqui, a gente tem um navio negro, que é bem imponente, a gente manda pra lá. O navio realmente era preto? Por quê? Eles eram mais escuros, né? E tinha um motivo que a gente explicou naquele nosso JCast 1.0, a terceira edição, que eu não lembro agora qual era. Eu sei que tá na minha mente, tinha um motivo pra eles serem negros. Você tem aqueles links, não tem? A gente achou todas as edições 1.0 do JCast vão todas ser reupadas pra micos futuros. Essa lenda. Vão ser reupadas, a gente vai baixar um dia. Então, essa lenda. Esse um dia seu sintetiza tudo. E ele chegou com canhões apontados e falando: ó, vocês abrem essa porcaria aí ou vai dar problema. E os japoneses não podendo fazer nada, a não ser abrir os portos. Isso bagunçou ainda mais a estrutura do shogunato, começou a reinar o caos dentro daquele negócio. E a gente já... Todo mundo meio que conhece essa história por causa de Samurai X, a gente já falou sobre ela, a gente vai fazer um 2.0 do Bakumatsu detalhando mais pra frente, detalhando bem essa época, assim como a gente vai fazer do Sengoku. E eu quero fazer de grupinho idol, sabe? Eu quero falar das personalidades da época, do que os japoneses especulam sobre cada um, se o Soji Okita era mulher mesmo ou não. Porque rola esse boato lá no Japão, né? O Soji Okita, ele era uma mulher disfarçada pra poder entrar no Chiesegundo. Isso seria teatral demais, cara. Não acontece na vida real. Ele era muito feminino. Ele parecia muito uma mulher. Aí, na falta de uma palavra pra viadinho, eles transcendem, né? Os feudos de Satsuma, que se eu não me engano era o feudo das batatas. Era o feudo que produzia muita batata. Olha, tinha batata no Japão. Tinha batata no Japão, cara. Que interessante. Não era só arroz, não. Agora uma pergunta difícil. Daquelas que vai te pegar agora, você vai começar a gaguejar que você não pesquisou sobre isso. Tinha chuchu? Tadã. Não sei, cara. E olha o drama. Ele não vai poder nem pesquisar correndo agora porque ele não sabe como é que é chuchu em inglês. Não só por causa disso, mas porque o tempo e espaço em disco está acabando e a gente tem que fechar o programa. Não vamos. A gente vai deixar os leitores sem saber se tinha chuchu no Japão. Sim, descubra se tinha chuchu no Japão e contem pra gente. Como é que eu descubro como é que é chuchu em inglês? Foco no dicionário? Isso é uma coisa tão medieval, né? Você tem dicionários online. Eu não gosto. Eu sou uma pessoa das antigas, pra mexer o dicionário em seu papel. O feudo Setsuma e Choshu, que devia ser o feudo dos chuchus. E o xixi. O xixi tá chegando, são eles. Junto com outros feudos, com mais precisamente, se não me engano, foi o Nono Teu Nome. Ah, não, tem sim. Tossa e Risa. Foi o Nono Teu Nome. Ah, que legal, o Nono Teu Nome. Os feudos de Tossa e Risa, eles estavam resolveram se unir contra o Shogunato. E com esse povinho e mais uns outros rebeldes por aí, surgiu o grupo Enshin. Xixi. Xixi. Que era o pessoal que queria a abertura dos portos, que queria o fim do Shogunato. E o Shogunato, por sua vez, estava lutando contra eles. E a principal força é o Shinsengumi, que é aquele pessoal que usava aquele uniforme azul bebê ridículo. Xixi. Eu não vou mais botar o microfone nessa direção. E aí rolou a guerra civil entre eles, que todo mundo sabe o que aconteceu. O Enshin Xixi. Todo mundo sabe o que aconteceu, imagina. Todo mundo dá isso na escola. É, todo mundo leu Samurai X. Por favor, você tá ouvindo esse podcast, leu Samurai X. Eu não li Samurai X. Você assistiu, você sabe que teve isso daí. Cara, eu não vi nada disso. Você não sabe que teve? Essa guerra civil pra abertura dos portos? Não, sei assim por alto, me conta. Então, você sabe, acabou, sim, eu ganhei, meu ponto ganhou. Tá bom, amiga santa, você é melhor que eu. E acabou o Shogunato e começou a restauração Meiji, que foi o que empurrou o Japão pra frente, botou o Japão no mundo. Não, mas que horas que o Tom Cruise chega e vira o último samurai? Foi antes disso, foi provavelmente no podcast passado. Ah é? Mas no último samurai? Você tá falando de um monte de samurai? Porra, o Tom Cruise foi o último, não tem mais samurai depois dele. Ah, você vai me fazer pesquisar qual foi a época do filme do Tom Cruise? Não, quero saber... Eu quero saber do Tom Cruise, o cara. Que horas que ele chegou lá e foi o último samurai? Tem que saber a época do filme do Tom Cruise pra saber isso. Porque aquela história é perfeitamente real, você sabe? Quando aquilo aconteceu. Eu acredito no Tom Cruise, ele não mentiria pra mim. 1876, 1877? 2003, olha lá. Ah, não, é, realmente. Ele chegou lá, foi no... nesse período, nessa guerra civil. Eu tô falando, pô. Ele... foi no começo da restauração Meiji, quando as coisas aconteceram. É aqui, ó, a rebelião de Setsuma. Ai, caramba. O Meiji aparece no filme, não aparece? O Meiji deve ter aparecido, né? Ele era... vagamente, eu vi esse filme uma vez. Aqui, ó, ele é baseado numa história real, na rebelião de Setsuma. Eu vi esse filme em 2003, no cinema, uma vez. Então, realmente, é meio difícil lembrar de tudo. Mas o Meiji aparece. E numa história de Jules Brunet, que era um capitão francês que lutou junto com Enomoto Takeaki na Guerra Boshin. Pô, cara, se ele lucrou 456 milhões de dólares no mundo inteiro, por que não teve o Último Samurai 2? Não, nem tão último assim. E é com o Último Samurai. Último Samurai 2, agora é o último mesmo. E é com o Último Samurai que a gente encerra o Tokugawa. Xixi! Esses podcasts, eles servem mais como base pra gente poder falar depois do que é realmente legal, que é o Bakumatsu e Sengoku. Que esse eu vou botar o live pra estudar e a gente vai falar sobre cada personalidade, sobre quem era Oda Nobunaga, se ele realmente virava uma bola de fogo. Qual é o tipo sanguíneo dele, qual é a comida preferida dele, qual parte do Japão ele gosta mais. Ele também odeia violência, adora gatos. A gente vai mandar ele fazer NA e fazer uma dancinha. E a gente vai lançar o calendário dele e três singles. E vai ter várias unidades de cada unidade. Vai lançar um CD. Com capa diferente, né? É. Versões diferentes da mesma música. Cada semana vai ter um single diferente de alguma delas. É, cara, vai ter uma versão pra cada feudo, pra cada run, né? Pra cada Daimyo. É, não, mas eles vão sim. Então a gente vai ter Oda Nobunaga versão Satsuma. Não, Oda Nobunaga versão Kyoto. Oda Nobunaga versão Edo. Não, mas depois vai ter outras subdivisões envolvendo um feudo com o outro. E... aí esses dois feudos só que é de mini saia. Deixa eu terminar minha missão de Kingdom Hearts. Tchau, povo. Xixi. Go!